confessar, sem medo de mentir. E em você encontrei inspiração para te escrever. Você é pessoa que nem eu, e sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Que dou meu coração, queria dar o mundo, luar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez que for assobiar, a cor do trem é de adulto, alguém que faz com que você sonhar. Não faz mal não ser compositor, se o amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dá prazer se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo, luar do meu sertão, seguindo no trem azul. Vai lembrar de um cara como eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dá prazer se viajar contigo, até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo, luar do meu sertão, seguindo no trem azul. Seguindo no trem azul.